descida, fugindo da polícia, fugindo da polícia. Estava com meu pai e meu irmão mais velho, precisávamos de alguns espelhos. Fugindo da polícia, fugindo da polícia. Entre sonhos estará a verdade que fala dos bares que cercam o lugar. Entre sonhos sonhei com a cine de um dia poder te brincar. Você vê espalha a tua lama, aumentou minha fama, batida sem bom lugar. Sem bica, sem diante, lá na meia, mirando pra onde eu quiser estar. Sonhei que levava um carro, sem saber, inconsciente pra onde ia. Mas um sonho me levava pra uma praia, aparentemente desconhecida. Fugindo da polícia, fugindo da polícia. Em que sonho estará a verdade que fala dos bares que cercam o lugar? Em que sonho eu sonhei com a cena de um dia poder te vingar? Você me espalhou tua lama, aumentou minha fama, batida sem bom lugar. Cê me quer seguir, adrenalina na veia, me leva pra onde eu quiser estar. Fugindo da polícia. Uau!